Beleza. Preciso pra fazer o que eu mais amo. Preciso de papel, caneta pro que eu mais amo. Inspiração e um belo beat pro que eu mais amo. É fazer rap nessa vida que eu mais amo. Eu tenho rimas pra muitas ocasiões. Eu aceito sugestões, elas vêm do coração. E me identifico com aquilo que é verdadeiro. Quando se olha no olho ou num aperto de mão, eu rimo por tudo que seja bom ou ruim. Interessante pra mim, eu levo como lição. Aprendo tanto com quem eu divido a vida. Cada peso, uma medida, aguça minha percepção. Lembro do apartamento 2 de bons momentos vividos. Vadias com ciúmes dos amigos queridos. Gasta seu tempo e faz um som pra mim. Lança disco, faz um clipe, mas seu rap ainda é ruim, hein? Sabe do que eu preciso pra fazer o que eu mais amo. Preciso de papel, caneta pro que eu mais amo. Inspiração e um belo beat pro que eu mais amo. É fazer rap nessa vida que eu mais amo. Sabe do que eu preciso pra fazer o que eu mais amo. Preciso de papel, caneta pro que eu mais amo. Inspiração e um belo beat pro que eu mais amo. É fazer rap nessa vida que eu mais amo. Guria rima, mas a sociedade discrimina. Eu não sou magra, não sou loira e nem sou tão bonita. Outros valores eu prefiro ser reconhecida. Porque estilo, inteligência e uma boa rima. Modestamente, comigo arrogância nem combina. Mas sei que isso eu faço bem, verdade seja dita. Mando um salve pra quem respeita e não desacredita. Pros invejosos eu deixo um sai zica. Sabe do que eu preciso pra fazer o que eu mais amo. Preciso de papel, caneta pro que eu mais amo. Inspiração e um belo beat pro que eu mais amo. É fazer rap nessa vida que eu mais amo. Sabe do que eu preciso pra fazer o que eu mais amo. Preciso de papel, caneta pro que eu mais amo. Inspiração e um belo beat.